O Ministério Público de Minas Gerais expediu duas recomendações ao prefeito de Ipaba, no Vale do Aço, estabelecendo prazos para que o prefeito exonere os dois filhos que ocupam os cargos de assessor de comunicação e de procurador-geral do município. Os documentos ainda recomendam que eles não sejam nomeados para outros cargos na administração municipal. Os dois cargos não têm natureza política, portanto não podem ser ocupados por cônjuge, companheiro ou parente na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau da autoridade que fez as nomeações, conforme determina a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Conforme as recomendações, o prefeito tem 30 dias para exonerar o ocupante do cargo de procurador-geral e 15 dias para exonerar o assessor de comunicação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.